537, identifique para o 040 o 1018. 5796, no solo aos 47 até o pátio principal na minha escuta. Corrigindo, pátio 3 autorizado, 5796. Pátio 3, obrigado. Total 9908 para o táxi com 04, fechando o galeão, 3 horas. Total, livre táxi até o ponto de espera na minha escuta, total. Livre táxi até o ponto de espera. Nada, 1970 graus, 129. 5972, chame Recife, 1288. Recife, 1288, obrigado. Total 1935 ao 51, boa viagem. 1935, grato. Controle Salvador, boa noite, total 9908. Informe autorizado, vigilância, 9908. Autoriza total voar dial? Livre. Salvador, boa noite, 35344, informação Alfa. E conforme aí, o 5344, minha chegada a Mari, desça 050. Descendo para o 050 com a chegada a Mari, 35344. Reduza para 2109. 2109, 5837. Qual 01 9, report established localizer. Call established on localizer, report show, 019. Call tower 186. Tower 186, report show 019. Web 5837 para 2018, informe estabilizado. 2018, reporte estabilizado 5837. Gone 019, continue approach runway 10, windy 170 degrees, 16 knots, report land gear down and lock at QNH 1018, airport to go 019. Continue approach runway 10, QNH 1019, report to go 019. Call you, landing gear down and lock. 08. Ainda não com controle total. Desculpa. Degrees, 16 knots. Landing here is on a north, we have left runway 10, report show 09. 5344, cruza o 080 pro 050. Vou sair pra 2000 e prender esse informe estabilizado. Não copiou a última, 5344. Desça para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, autorizado LS, reportará estabilizado, 5344. Boa noite, Webjet 5837. É mal ajuste para o 35344? 18, 1018. 1018, obrigado. Portugal 59019 on the ground at 03, now taxi via Alpha Juliet 1011. Alpha Juliet 1011 approach of 019. Jet 5837, cheque trem, vento 180 graus, 104 nós, o ajuste no 0 no 8, tem livre pouso, pista 10, Webjet 5837. Jet 5837, tem livre pouso O trip 5344 interceptou o localizador. Torre 186. 186. Torre Salvador, boa noite. Trip 5344, localizador, final 10, visual. 5344, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso, vento 180 graus, 159. Na sua escuta, aguardando a autorização, poderia confirmar o vento? 180 com 15 nós. Copiado, obrigado. 5344, vento 170 graus, 14 norte, tem livre pouso, pista 10, trip. Tem livre pouso, trip 5344. Trip, é web? Sim. Opa, turbulência bem forte aí no cruzamento da cabeceira, tá? Valeu, obrigado pela informação. Trip, ciente da informação da turbulência. Jet 5837, vai prosseguir para o pátio 3, ok? Pátio 3, lá no sinalizador. Obrigado, uma ótima noite, pessoal. Boa noite, comandante. Valeu. Trabalhoso. É, rapaz, hoje promete. Trip 5344, no solo ao Zona Zero. Vai livrar a direita, táxi Alfa, remoto no 3. Uma boa noite, Trip. Gente, livrando direita, Alfa, Romeu, 1 no 3, na posição para o Trip 5344. A sua informação aí, a turbulência aí começa aí, ó, por de 1,5 mm na cabeceira e 800 pés pra baixo, né? Tá muito forte, confirma. Tá trabalhosa. Gente, muito grato, Felipe. Salvador, é o Sideral 9971. Boa noite. Noite, Sideral. Prossiga. Guarulhos, 36. Ok, na 18-6, por gentileza. Sideral 9971, Salvador, 36, Guarulhos 360. Guarulhos 360, mais 30 segundos eu copio, Sideral. Ok. Boa noite, 3600. Identifique, prossegui via para 2000, 1018 é o ajuste. Via 2000, 1018, na 3600. Tráfego único? Positivo. Duna? Livre. Federal, pronto, cópia. Pronto. Visado Guarulhos 360, conforme plano, do, plano rota do plano de voo, pista 90, curva direita, Dael, Leda, pois Dael, Leda, direto, posição bridge, controle 119.35, 5104, Federal 9971. Guarulhos 360. Controle 119.35, 5104. 5104 no pátio 3, chame pronto, o Sideral 9971.